Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. O que, que o titio vai ensinar? Quem sabe? Que lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Conecta, menino. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o podcast que é igual um unicórnio, fruto da imaginação de alguns doentes mentais. Do meu lado esquerdo, ele que chupa, mas não engole, Wesley Zop. Hip, hip, aê! Do meu lado direito, ele que engole, mas não chupa, Gabriel Osmar. É isso aí. Só no bocado. Tudo bem. E novamente nos visitando o casal de pombos apaixonados, onde ela prefere comprar apartamentos do que alugar. E ele é um catálogo filme de filmes que mostram peitos. Thaís Matos e Paulo Garoto Vaca. Deixa claro aqui, eu sou o cara que comprou apartamento. Sabendo que era melhor alugar, né? E eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e pedir para o Wesley Zop colocar uma música de leitura de e-mails, por favor. Claro, hoje é diferente. Deixa eu colocar, aqui. Não, vou deixar com ele. Acho que essa aqui, ó. Ele trouxe um tape. Temos aqui o primeiro e-mail de Rodrigo Malta, o novo namorado de Wesley, lá direto de Barcelona, direto das suas trovas espanholas. Ele manda desafios. Olá, falastrões. Minha esposa me viu rindo feito um idiota e perguntou o motivo. Pensei que tinha terminado com ele. Sim. O idiota acabou, né? E apresentei pra ela o podcast de vocês. E ela mandou os desafios. Mas é uma lista aqui de uns 9 desafios. Mas é tipo, um ou outro tem que... Ah, não ia explicar. Ter episódio. Não, vamos fazer aqui uma rodada então pra ir rápido. Cada um responde um aqui, pode ser? Claro, ah, ótimo. Você, começando com Wesley Zop então. É claro, né? Prefere ter uma Ferrari na garagem ou uma biblioteca com um número infinito de livros? Eu, no ar, você fala o que é a ética, mano. Eu quero a biblioteca. É lógico. Mas talvez, se é um infinito número de livros, você poderia vender e comprar uma Ferrari. A biblioteca é minha, eu faço qualquer coisa. Você tem infinitas Ferrari. É, posso ter, exato. Posso ter, é verdade. Pra Gabriel Osmar, prefere nascer cego ou ficar cego depois de nascer? Pô, não via vantagem. Não, tem uma vantagem aí, acho. Nascer cego, acho, né? Mas a resposta é sua. Essa altura da vida. É, pô. Você vai ficar cego agora, você vai ficar perdido. Agora, o cara que nasce cego. Pode até ser o demolidor. É, quem sabe. uma vermelha. Ou talvez nascer com o olho do cu cego. Eu prefiro reto. Fechado, né? Ou foi muito vazado, né? Furaram o olho dele. Tudo bem. Preferir ser capaz de falar com animais ou falar todos os idiomas do planeta, garoto vaca? Uma vaca. Já fala com os animais. É, então. Mas qual que é mesmo? Todos os animais ou todos os idiomas do planeta? Ah, todos os animais. Peraí, pra que você vai falar com os animais? Por que eu vou falar com gente? Do planeta! É. Pra que ele vai querer saber, sei lá? Eu vou aparecer num programa de televisão. Nossa, esse cara sabe falar com todas as pessoas do planeta ou ele sabe falar com animais? Eu vou verdade. Ter um documentário no Animal Planet. Isso é verdade. Você vai roubar o lugar, velho. É verdade. Olha lá, a onça. Você vai ser narrador do Animal Planet. Vou falar eu já conversei com animais que já estão extintos agora, entendeu? Sabe as últimas palavras do rinoceronte negro. É verdade. Claro, isso é uma honra, cara. Busque conhecimento, né? Mas pode ser não é um animal, esse daí é um ET. Saberia. Não, mas ele vai falar busque conhecimento na língua do rinoceronte. Thaís Matos, esse é pra você, mas poderia ser pro Wesley Zob também. Prefere usar calcinha ou escova de dente de outra pessoa? Não pode ser a calcinha do vaca. Até porque eu não deixo mais uma cabeça. Exato. Pode ser a escova de dente. Mas não é a do vaca, é de uma outra pessoa. De uma mendiga. Pra deixar mais interessante. Eu sabia que mendigas usavam calcinha. E nem escova de dente. Não, escova de dente. Não, tudo bem, acho que eu fico com a calcinha. Você vira do outro lado. Estratégia. Com truques. É, depois verdade. Escova de dente, você escova pro cabo. Wesley Zop, ver o futuro ou ser capaz de mudar o passado? Você porque eu só vou ver o futuro, não vou mudar nada, né? Só saber. Talvez. Você pode saber o que vai acontecer. Você pode saber o que vai acontecer. Guiar as coisas. Né? É, interessante isso daí. Mudar o passado, cara. Vai, vê o futuro, que o passado já foi. Cara. É, tudo bem, é sábio. Você tem que recriar o roteiro de pessoa. Se você fala que vai mudar o passado, você ia ter que responder em casa, né? Não. Gabriel Asmar, preferir viver uma vida de 1000 anos ou ter 10 vidas de 100 anos? 1000 anos. Então, mas ninguém tá falando que você vai estar saudável, hein? Não. A vida de 1000 anos, o cara pegou a doença com 70. Pode ser as 10 vidas de 100 anos, você nasceu um bosta. Também, eu pode ser. Eu acho, Wesley, que cada um põe a importância que quer no sexo anal. Ok. Fica pra vida isso. Fica a dica aí. Garoto Vaca, preferir ter 1 ano de graça de Spotify ou de Starbucks? Spotify. É, Starbucks nem tem aqui. Nem tem aqui. Faço café na minha casa. Tem que ir lá pegar a estrada pra ir de Starbucks. Vai demorar 1 ano. Mas e se eles voltassem uma lojinha de Starbucks na sua casa, no seu apartamento comprado? Eu vou ficar com o Spotify porque eu não aguento mais aquelas propagandas. Tudo bem. Preferir se parecer com um peixe ou ter cheiro de um peixe, Thaís Matos? Parecer com ele. Faz sentido. É, porque daí o cheiro já vem, ela é um peixe. Agora vem o cheiro de peixe, a cara da pessoa, não toma banho. Faz sentido algum, né? Mas tudo bem. Preferir sempre ter que dizer a verdade ou sempre ter que mentir? Wesley Zop somente, todo mundo sabe. Mas vai, mente mais uma vez aí, Wesley Zop. Ou eu só minto ou eu só falo a verdade? É. Ah, claro que é só falar a verdade. Não vou viver mentindo. Já escolheu mentir. É um demente, né? Acho que ele quer fazer isso porque ele não sabe como falar a verdade agora, não deseja. Como é essa sensação de falar a verdade? E o Rodrigo Malta continua aqui falando: contarei 3 histórias também e quero ver se vocês adivinham qual é a mentira. Ele deixa para o próximo episódio, né? Vamos ver. Resolveu tomar conta do episódio. Ele quer regravar todos os episódios com você. Em julho, estarei no Brasil e quero gravar com você, se possível. Aê! Você vê o futuro, cara. É sendo e-mail. Ontem ganhei um ingresso para conhecer o time do Barcelona no treino. Todos pelados. É porque no campo é diferente do que no treino, entendeu? Acho que não. É, sei lá. Porque treino é treino, jogo é jogo, todo mundo sabe. Descobri ontem que serei papai novamente. Qual que é a mentira? Qual que é a mentira? A mentira é do Barcelona. Qual que é a mentira? Mas só tem, qual foi a terceira? Eu acho que ele vai ser pai novamente. Pai novamente, Barcelona e... Ou vai vir no Brasil e quer gravar com a gente. Eu acho... Quem quer gravar com vocês? Né? Ah, bom, tem isso também. É, tá meio suspeito, né? É verdade. Então vamos ver, obviamente a mentira primeira, abraços, ninguém quer gravar. Filha da puta, estava... é a mesma sensação que eu tenho. Eu por tava isso que tá aqui emocionado. Eu tava até emocionado, poucas. Pô, ninguém vai parabenizar o cara que foi pai, tá ligado? Ah, vai, parabéns, parabéns, pai. De novo, mano. Conseguiu. Ganhou o ingresso do treino também, não sei. Conseguiu gozar dentro, parabéns. Acertou alguma coisa na vida. Juliana Felipe manda um título aqui, Verdades e Mentiras. Começa com kkkkkkkkkk. Tenho dúvida. Que da hora, mano. Vocês precisam fazer mais vezes esse tipo de episódio. Estou rindo até agora. Quero fazer também. Esse ano fiz pela primeira vez um 69. Caralho! É desprendida. Primeira vez. Então pode ser que ela tenha feito o no ano passado. Outras vezes. É. Esse ano a primeira vez, mas é, tudo bem. Tá, eu tenho. Mas eu duvido, uma mulher que manda nudes pro pai. Descobri que gosto de berinjela. Tem uma tia que é mais nova que eu, tipo uns 10 anos. Descobri que gosta de berinjela. Qual é a mentira? Só que ela não põe a resposta aqui. Então mas só... é uma filha da puta. Então vai ficar só pra... Então a gente pode escolher alguém. Então. É. A mentira berinjela. É a primeira, óbvio. A berinjela. É, não. O que é mentira... É. Mentira do 69. Não, porque ela... Esse ano foi então, a primeira vez. Não, mas a primeira vez da vida dela foi esse ano? Não, mas desse ano... É, eu não entendi também. Então... Tá. Do 69. Eu voto no 69. Eu voto na berinjela, eu sei lá. Berinjela. Não, mas se bem que alguém descobrir que gosta de berinjela também, berinjela... Vai ver um jeito que fez diferente, ela gostou. A milanesa ela gosta. Talvez ela nunca tinha experimentado no 69, porque eu tinha 10 anos menor. É uma coisa só. É um combo, é uma história só. Tudo bem. É verdade. Sua teoria faz muito mais sentido. Ela continua aqui mandando uma pergunta polêmica. Ela fala, meninos sabidos, gostaria de saber se vocês sabem dizer algumas coisas de escola primária. Se eu tivesse frequentado a escola primária... Era mais fácil. Mas tudo bem. Semana passada fui numa reunião de pais e mestres da minha sobrinha e a professora passou uma prova pra gente, no caso, a mesma prova que ela tinha feito com as crianças. E eu fui muito mal. E agora minha sobrinha fica me chamando de burra. E a família tá me chamando de quinta série, que é, no caso, a série que ela tá. Imaginei. Teve uma pergunta de matemática que eu não faço a ideia da resposta e chutei os números lá, mas nada a ver. Colocou Uruguai, né? É. Oxítona. Meia nome. Astronauta. Quero ver se vocês também errariam. Wesley Zop. Ah, aí. Tá que pariu. É, se você que... Quanto mede um hectare? Ah, 10 mil metros quadrados. Quanto pesa uma arroba? 14,7. Não, é 15 quilos. É 15? Eu acho que é 14,7. Não, eu sempre aprendi como 15 quilos. Vocês arredondam todas. Você deveria saber, visto que seu peso é por arroba. É por isso que eu sei. Tudo 18 bem. Arroba. É, fiquei na dúvida também. Quanto mede uma milha? Depende do tamanho da espiga. Isso daí é óbvio. Isso daí não é óbvio. 1,6 quilômetros. Quanto mede uma polegada? 2,54. 2,75. 54. Vamos ver. O rei das medidas, você... Não, eu... Quer passar vergonha em... Eu vou passar vergonha, mas é 2,75. O pior de tudo é que não tinha alternativas. Responde aí, Zop Sabidão. Ah, isso daí não foi. Isso daí é ele que fala. Não. Mas tá aí o... Tá respondido. Tá respondido. Você tem... Você acha que... Esse podcast é só feito por rostos bonitos? Não. Temos aí também... Temos o Wesley aqui também. Sim. Mas o erro dela foi ir numa reunião de pais e mestres sendo a tia. É. Aí, tá vendo? Porque daí quis fuder com ela. Exato. Aí ela fez o 69 pela primeira vez. Pra passar na prova. Então não é mentira. Que tá sendo. Não sei. Temos aqui um e-mail também de Kilton Fernandes. Sabe quem é Kilton? Kilton. Kilton Fernandes é um cara de um podcast que se chama Evilcast. Muito bem. Evilcast é um podcast que só fala sobre metal. E uma coisa diferente que é sobre rock metals recentes. E eu não sabia que existia, achei que só tinha ido até os anos 80. Eles morrem ali, né? Depois do precipício, todos eles caíram. Toda pessoa que monta uma banda de metal morre em um mês. Né? Mas daí ele fala sobre lançamento de CDs, tá passando por um hiato, um momento de pausa criativa. Mas acho que em breve talvez volta. Talvez não como os entubados. Não, vale a pena conferir lá. Estamos aguardando entubados ainda. É. Então ele manda aqui, e-mail, Chorume Podcast, é o assunto. Olá, garotos, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, afinal quem mora em Americana não tem problemas corriqueiros. É, ainda bem que reconhece. Tudo bem. Aqui só... Falta de água não, problema. Não. Pra quem? Avenida Escalago? Pra quê? Isso não é nada. Na rua, é, uma cidade com 200 mil habitantes tem trânsito. É verdade. Acho que problemas corriqueiros é um exagero. Escuto o Chorume Podcast por não mais do que 2 meses e já conto as horas da minha segunda para receber a atualização de vocês no meu feed. É, tem um erro aqui. Mas porque... É dominical. É, porque normalmente era pra ser lançado aos domingos, né? Tudo bem. Já me espero, já espero na quarta. Queria só dizer que tem ouvinte cobrando a gente pra saber se a gente tinha gravado o episódio, eu não ia ter aquela cena. É verdade. Fico imaginando se vocês bebem no estúdio durante a gravação, porque o nível de honestidade que vocês entregam é algo surpreendente. Isso devia ser o slogan do nosso podcast. Um podcast honesto. Porém bosta. Mas é honesto. Uma puta bosta honesta. É, por isso que é honesto. Por isso que é honesto, é verdade. Senão eu falaria que era exótico. Sim. Se algum dia estiver perdido fazendo compras em Americana, seria um prazer aparecer nesse estúdio. Você tá convidado, Kiko. Eu acho que essa é a mentira. Não era agora isso. Né? O cara tá viciado. Geralmente não mando e-mails para podcasts, somente quando tem uma contribuição significativa, o que é o caso nesse momento. Depois de ouvir o episódio sobre duas histórias mentirosas e uma história verídica, não, porra, duas verdades e uma mentira, gostaria de desafiar vocês a descobrirem as minhas histórias verídicas em meio à minha história falsa. Em meio, então vai estar tudo um combo. É, vamos ver. Eu tenho 3 desafios. Quem for o ouvinte do evilcast.net vai ter uma ampla vantagem nesse desafio. 1. Qual desses é de fato o nome do meu irmão? Alternativa A. Hilamen. Alternativa B. Morolai. Alternativa C. Nifai. Não, alternativa... Eu gostei de Nivai, eu achei... Alternativa D, Milton. O cara chama Milton. Então é Milton. Acreditem ou não, meu irmão se chama Moronai. Não é possível. Minha família é mormon e parte dela americana. Resultado, me chamo Kilton. Tenho um irmão chamado Moronai e outro se chama Lemonai. Que vende é, limonada. Vendo nisso, Kilton, ele levou vantagem. Antes Kilton. É, ele ficou bem. Como mencionado acima, minha família é uma tradicional família mormon e sendo assim, fui o 9º missionário da minha família. Hoje temos mais 3 missionários em campo. Eu servi por 24 meses no estado de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Mas a maior parte do meu serviço voluntário foi no Rio de Janeiro. Pergunta, em qual dessas localizações eu realmente morei? A. Condomínio do André Marques. Na praia de Charitas, em Caraí, Niterói. B. Em um edifício abandonado ao lado do Maracanã, onde pude ouvir a todos os jogos do Campeonato Brasileiro de 2007. Em um barraco de 2 cômodos no Complexo do Alemão, onde tive diversas oportunidades de conhecer o Comando Vermelho, os Amigos dos Amigos e o BOP. E o Djalmão, né? É. O Djalmão, que é o... Padre Claudinei. Carrasco. Padre Claudinei, que sempre dá uma abusadinha por lá. E aí? Qual é a verdade? Qual é a verdade? É, morou no estádio, né? Mesmo tendo visitado todos esses locais e muitos outros estranhos, o único que eu realmente morei foi no barraco do Complexo do Alemão, mais especificamente, na última casa da rua Relicário no Complexo. Na verdade, toda a minha bagagem e conhecimento bélico vem dessa época. Conhecimento bélico é boa. Senhor das Armas. Não esperamos mais o senhor desse. Para terminar, uma história de quando era jovem mancebo. No terceiro ano do segundo grau, minha sala decidiu alugar um sítio em Cotia. Fez o 69 pela primeira vez. Foi aí. Acertou, foi essa a verdade. E promover a festa de confraternização de fim de ano mais memorável da cidade. Pô, só de fazer uma festa em Cotia e o pessoal sair vivo já é memorável. Sendo assim, qual dentre essas histórias é verídica? Alternativa A. Stefano, o palhaço da turma, bebeu um galão de 5 litros de vinho, dormiu na quadra de basquete e acordou na piscina somente vestindo uma saia azul marinho, sem se lembrar de nada. Ao recobrar a consciência e ir ao banheiro, quando sentou no vaso, percebeu que sangrava. Sangrava inteiro-se analmente, né? Comeram o cu do cara. E escreveram numa placa em Cotia. Kilton, sendo religioso, se manteve longe de bebidas e garotas a noite toda e decidiu dormir no único quarto vazio da casa. Deitou-se na cama de casal e adormeceu. No outro dia, acordou com 8 garotas nuas e embriagadas nessa mesma cama, incluindo 2 gêmeas asiáticas com não mais de 34 anos juntas. Não, isso daí não tem como ser mentira, eu acho. Essa parece verídica. Essa é a mais óbvia que é verdade. Luiz, sendo sempre o boy magia da sala, alcançou a marca histórica de dormir com 22 garotas em 3 dias, nunca se esquecendo da camisinha. Camisinha, esperamos você aqui. Olha o dia, ainda vou contar essa história com testemunhas, mas todas as alternativas anteriores são verdadeiras. Ah, só do meio que é verdadeira. De fato, essa festa foi um marco em nossas vidas. Agradeço a atenção de vocês e me desculpe pelo e-mail gigantesco. Sempre que quiserem aparecer lá no evilcast.net serão muito bem recebidos. Mais uma vez, obrigado, Kilton Fernandes. Pô, o que você achou, Wesley Zop, de Kilton Fernandes? Eu achei diferente. Achou diferente? Muito achei bem. Achei magro. E Anderson Negão mandou um e-mail aqui também. Mas não, esse nem precisa ler. 10 palavras. O título é enviado no meu Zenfone. Não sei porque as pessoas põem isso de título, cara. Olá, amigos choromosos. Estou escrevendo primeiramente para parabenizá-los pelos últimos 3 episódios. Foram verdadeiras obra-primas do lixo. Dignos de ganhar choromoscas. Tenho alguns comentários a fazer. Falei com o meu primo Lunegão. E segundo o que ele me disse, não foi bem assim a história. Na verdade, o meliante em questão nunca cortou a pipa dele. Segundo ele, estava no telhado da Luísa empinando pipa com o Evandro. Pode ser. Pode acontecer. 2. Imagino que a mentira da história do Wesley foi que ele comeu a carne de tatu em Araraquara. Sendo que todos que o conhecem sabem que, na verdade, ele comeu tatu em Piracicaba. Isso é verdade. Só que uma tinha que ser mentira. 3. Se a gente voltar lá na casa da menina, dessa vez com certeza terá sexo sim. Imagina 2 bosta andando no bairro lá procurando a casa, né? Porque dessa vez não vai ligar comprar. Grande abraço, Anderson Negão. E pra finalizar, um e-mail dele, Rafael Augusto Madalô, que também mandou um áudio de WhatsApp aí. Daqui a pouco a gente vai ver. E aí, ho! Consegui com muita alegria escutar todos os episódios do Chorume. Meus pés. Esse cara é um demente. Nem Gabriel Asbar escutou tudo. Não. Esse cara já escutou. Bom, já que consegui terminar de ouvir todos, acho que é o momento para um discurso. Música de discurso, Wesley Zó. Não, pera aí. Vaca. Pô, eu vou deixar a Thaís colocando. Isso. Toca a música. Aê! gostaria de agradecer a mamãe por incentivar essa minha cultura obscura e alternativa. E também ao padre Claudinei por emprestar o computador da sacristia para que assim eu pudesse baixar os episódios anteriores. Fiquei feliz em saber que aí em São Paulo os padres dão pastel com coca, porque aqui em Minas é café com queijo e às vezes bolinho de churro. Bom, dizem por aí que tem uma lenda onde o ouvinte que escuta todos os episódios de um podcast pode tatuar seu nome na nádega esquerda do apresentador. E como aí temos três, fiquei em dúvida sobre quem será o felizardo. Me chamo Rafael, mas meu nome artístico como dançarino de lambada é Esteban Mendonça Fuentes Zaragoza Castilho a Castelhano Juan José Pablo Ortiz. Acho que para um nome desse tamanho iremos precisar da colaboração de todos, ou só do Wesley Zop mesmo, é. Pode ser. O Ortiz fica comigo, é. O Ortiz fica pra mim. A propósito, tenho visto o Douglas sempre mencionar o fato de conseguir cagar em qualquer lugar. Mediante isso, gostaria de deixar um aviso, melhor um conselho. Nunca se limpe com jornal ou revista, folhas de caderno ou aqueles papéis higiênicos da folha rosa. Aquele é o bicho, porque estará correndo um sério risco de ensinar o Toba a ler. Daí para ele começar a escrever cartinhas para a rola dos outros é café pequeno. Como dizemos aqui em Minas. O ideal é usar sabugo, ou sabuco, como dizemos aqui em Minas. Porque além de limpar, ainda penteia e desembaraça os fios. Caramba. Pô, fica a dica, hein, cara. Que dica. Lembrando que o sabugo é de comprida, não é de você enfiar na porra. Cada um usa do jeito que quer, mas... Mais uma coisa, tenho ouvido o repertório de sinônimos de pênis empregados no podcast e tem um que está faltando. Aqui usamos o termo naiba. Naiba fica... Anota aí. Tá anotado. O nome é... Um nome pra trolhas. É. Pra... Pemba. Piroca. Pra... Flecha. É. Ou agulha. Pra naibas. Pra naibas. Bom, seus sortudos, continuem aí comendo pastel com coca enquanto eu fico por aqui com meu café com queijo. Abraços, Rafael. Sabuco. É, então café com sabuco. Jornal. Mas caso você não tenha um sabuco ou um sabuco e precise limpar com folha de caderno ou com uma folha não apropriada, vou te ensinar uma dica, Wesley Zop. Você amasse a folha antes de usar pra quê? Pra você dar uma quebrada nos fios e não ficar aquele patins, aquela patinação na merda no seu pau. É, mas se amassa, pode ficar aquela ponta. Ou a pontinha da folha. Pra daí arrancar assim como se fosse uma unha. E pra quem quiser mandar e-mail pra nós, Gabriel Osmar, pra qual e-mail deve direcionar? Pra autocríticas@chorume.com.br. Você pode repetir, Wesley? Posso repetir. Então repita, porra. autocríticas@chorume.com.br. BR com B de bola. Muito bem. E agora, e com R de rola. Agora vamos colocar um áudio de Rafael Madalon aqui também, porque esse cara está muito excitado pelo fato de ser Dia dos Namorados hoje. E aí, seus manja rola de banheiro público de festa do interior, como é que vai? Tudo bom? Adivinha quem tá falando? Isso mesmo, não interessa. Bom, hoje é dia de alegria, dia de felicidade, dia de amor, né? Love is in the air, dia dos namorados. Coisa bonita. Perguntar pra vocês se vocês já encontraram o homem da vida de vocês. O cara parrudo, musculoso, barbudo, sabe? Lá vocês o tempo todo com cheiro de KY e com o boa gardena. Bom, Wesley, só te avisar que consegui aquela revista do Vampeta autografada que você me pediu. E também consegui uma cópia do vídeo do Gala Gay de 88. É meio saudosista, né não? 88, deve ser alguma coisa muito especial naquilo. Desejar pra vocês aí um feliz dia dos namorados. E até semana que vem. Falou. Só tenho um comentário a fazer. Por favor. quando eu coloco o título Segredo, não é pra se falar no ar. Sim, sim. Mas o Wesley é bem nostálgico mesmo. Nas 88, coisas. Ele já tava parando de gravar. Ele tava primeiro velho. Não, comecei a fazer a barba. Fazer a barba 88. Tá certo, Wesley Zop. Muito bem. E a respeito da gente já encontrou um namorado, não gostaria de falar da minha relação com o Gabriel aqui abertamente, assim. Não estou pronto pra isso aí. Você pode explicar isso, Gabriel, já que você prometeu ser o único comigo? Não, porque eu não estou aberto a falar da minha relação abertamente com o garoto Vá. Ah, porra! E o último e-mail... A gente tinha combinado um relacionamento aberto mesmo. E pra quem quer mandar um WhatsApp, Wesley Zop, pra gente com seu áudio, você já decorou o telefone ou não? Eu acho que eu não decorei. Então eu vou falar pra você. Então, por favor. DDD 19 9 94 95 54 85. Você pode repetir. Agora eu decorei. Então fala, Wesley Zop. DDD 19 9 94 95 54 85. Muito bem, último e-mail dela aqui, Milena Silva, perguntando: Paulo, você lembra de mim? Uma que também é tão duro. É do Maduro. Recebi uma mensagem dela em 2005. Caramba! O cara tem memória fotográfica. É, lembra? Agosto de 2005, pô. Eu esqueci daquela foto de Shutterstock. Eu visualizei, mas não respondi. Muito bem, brincadeiras à parte, vamos pro nosso garoto pequeno Mr. Sunshine brilhar o seu momento. Gabriel Asmar, qual é o tema desse podcast? O tema de hoje é um tema especial. Especial Dia dos Namorados, mendigos também. Mendigos também. Me emocionei. Aqui vai ser um guia pra você que quer arrumar uma eleita, barra eleito, ou os dois, um eleito pros seus afetos. Você que quer manter ou dar uma apimentada na sua relação, ou pra você que quer, sei lá, terminar uma relação, aqui é um guia sobre namoro. Com quem sabe fazer um bolo de fubá que não fique entalagado. É! Isso mantém relacionamentos. Isso define o relacionamento. Então fiquem aí, acompanhem esse episódio até o fim. Puta, cheiro de bosta. Começamos aqui com o capítulo 1, arrumando um eleito para os seus afetos. Ou eleita. Ou eleita. Barrelenta. Ou os dois. Sim, sim. Muito bem, então, como já é tradição desse podcast, o Wesley Zop vai começar. E qual a melhor maneira de arrumar? Uma maneira que não falha para você arrumar alguém, Wesley Zop. Você que já teve 376 namoradas. Diz que amou a todos. E mantém algumas ainda. Um pouco. Não. Não, mas que brincalhão esse Douglas. Esse Douglas é sempre brincalhão, não é? Ouviu? Eu senti daqui aquela pontada no ouvido. A pressão subiu ali. Estufou uma veia na testa, né? Ele tava com o retorno até pulou. Pá. Lembrando que esse capítulo 1, então vamos falar sobre as cantadas. Ah, sobre belas cantadas de mendigo. Belas cantadas de mendigo. Ou como eu diria na minha época, fazer a corte. Você fazia a corte. Fazer a corte para fazer o coito, né? Quem não... Puxar a mulher pelo cabelo para caverna. Né? Sim, sim. Ah, mas isso a gente já achava meio... Eu achei que na época... Ele ia falar que na minha época eu fazia a chuva. Quem conhece o Wesley sabe que ele nunca fez a chuva. Sempre trabalhou com você. Sim. Por ser antigo. Você sabe quando você é antigo, quando você assinou um cheque em cruzeiro, cara. É, isso é ser antigo. E eu já contei com... Ah, no Mineirão, muito cheque. Não, o meu patrão que me pagou com cheque, eu odeio ele até hoje. Se eu encontrar ele, eu soco ele na rua. Mas fala, Rezende, para de mudar de assunto. Ó, então eu vou começar dando uma das cantadas que é infalível. E lembrando que essas cantadas servem tanto pra homem, quanto pra mulher, quanto pra animais. Cada um com seu gosto. Sim. Então, ainda mais a vaca que fala a língua dos animais. Exato. Você tem que adaptar, claro, pra língua. Exato, sim. Inclusive, uma das minhas habilidades é tentar fazer os animais se acasalarem, né? Eu sim. Conversando com híbridos, né? Fazer híbridos sim. Também. Sim. Fica legal, fica legal. A última tentativa saiu o ornitorrinco. Mas foi uma zoeira. Foi uma zoeira. Foi uma porra. Aranha com pato. Não sei lá. Conhecido como Galaguê de 88. Quer dizer... Por isso que é peludo. Wesley Zob tava no meio. Já eu sou meio desse. Ó, um exemplo. Você chega pra pessoa... Você aborda como você... Manda aquele olhar... Um olhar não, um vesgo, né? Direto e fala... Se beleza fosse caroço, você seria uma jaca. Você viu? O romantismo. Você viu o toque? O toque romântico. Esse aqui é bonito. Gostei, mas... Inclusive é comum aqui no Brasil, né? A gente presentear os namorados com jacas, né? Sim. É. Como foi falado no episódio. É, óbvio. Dicas de quem? Não é Slays Off, né? Sim. Essa é uma dica que eu dou. Não é à toa que a namorada dele começa a tomar café da manhã, 1 litro de 51 pra... aguentar. Pra aguentar a vida, né? É, Wesley Zop, eu só tenho a dizer que você não é piso molhado, mas estou doido pra te passar o rodo, viu? Oh, aí sim, cara. E o Gabriel não é roupa amassada, mas eu passo ferro. Ah, mas... O legal é que é verdade. Isso que fica mais engraçado. É que o episódio que tinha mentira já acabou, então tudo é verdade. Agora aqui é tudo verdade. Muito bem. Que Garoto Vaca é tão sexy que não merece uma cantada, merece o coral inteiro, né? Oh, aí sim, hein? Que chique isso daí, pô. Elegância. Eu já falaria que o Garoto Vaca não é farofa, mas eu passo a linguiça. Eu achei essa mais uma. Eu sei. Mais direto ao ponto. Queria dizer que, olhando daqui, ele tá igual o Melancinho na horta, rachando de boa. Oh, isso sim, cara. Num dia de sol. Caramba, caramba. Me chama de Castelo Rá-Tim-Bum que eu te mostro minha cobra celeste. Como assim, cara? Gostou dessa, né, dessa? Essa é incrível. É, as pessoas normalmente me chamam de vaca, mas na verdade meu nome é Itaú, Wesley. Eu feito pra você. Oh! Finalmente! E o meu é Casas Bahia, dedicação total a você. Eu não sou Bob Esponja, mas quero conhecer a sua fenda do biquíni. Você fala isso pra menina, cara, é na hora. Cara, essa é de hora. Praia, essa é de praia. Na praia. Essa ali, cara. Você fala na praia. Essa é estilo praia, estilo praia. Essa daqui é uma em homenagem a Gabriel Asbar. Antes de te conhecer, eu tinha 5 partes do Exódio. Mas depois que eu te conheci, eu perdi a cabeça. Mas ele tá bravo com isso, que ele perdeu a carta, tá ligado? Já que estamos falando de perdas, né? É. Queria dizer que meu nome é Arlindo, mas pode me chamar de Lindo, porque quando eu vi você, perdi o ar. Gostaria que você fosse as minhas axilas, pois assim você estaria nos meus braços e eu poderia te passar o rolão. Oh, porra! É isso que eu falo, cara! É isso que eu falo! Isso é de mendigo mesmo! Puta, essa daí, na hora a pessoa se encanta. E Wesley Zop, a sua beleza é igual obra do governo, nunca acaba. Muito obrigado. Muito obrigado. Você pode chegar pra menina e falar: quero beijar seus lábios e depois a sua boca. Essa é mais direto ao ponto. É, essa é mais assim, cara. Essa é pra fazer o 69 pela primeira vez. Você chega também pra menina e fala o quê? Você não é creche. Mas quero te encher de criança. Nossa! É, só tava de caminhoneiro! Só tava sentando de mendigo! Essa é baixa até pra você. Desculpa. Para você virar um bombom, só falta a balsa, pois sonho você já é. Oh, isso que é bonito, cara. Isso é bonito. Essa daí eu já vejo o cara falando com... O cara tem uns 50 anos já. Ele tá no bairro de porró lá, falando com o moço. Ou então aquela assim, né? Você deve ser um... Você deve ter creme na barriga, porque você é um sonho. Essa é boa também, ó. Me chama de Estados Unidos e me usa. Ah! Essa é de geografia. Essa é. Você devia saber isso, né? Ou no estábulo do meu coração, você é a égua preferida. É, essa é o vaca usa com os animais. Essa é de cavaleiro. Essa é de cavaleiro. Tem uma de química aqui também, ó. Opa. Seu nome é periódica porque você tá bela. Acabou. É com você, Wesley Zó. Já passa a falar. Ô, cavalo. Você, Gabriel, gosta do Homem de Ferro? Gosto, por quê? Prazer, Tony Stark. Eu não entendi, mas eu ri porque... Porque é bosta. É do cara. Eu achei que ele ia falar prazer, homem. É. Do ferro. É, homem do ferro, sei lá. E você, ô Douglas, tem airbag na bunda? Porque hoje o meu pinto está sem freio. Mas eu fiquei sabendo que o Bife não gosta de você, Wesley. O Bife não fala isso. Porque ele é contra filé. Oh! Da mesma forma que o Vaca tem um inimigo muito grande, que é a pressa. Porque toda pressa é inimiga da perfeição. Nossa! Não precisa ficar excitado, Vaca. Isso daqui é só... Eu vou colocar minha roupa. Ô, Wesley, você usa cueca espacial? Espacial? Não, por quê? Porque sua bunda é do outro mundo, hein, rapaz? Oh, aí sim. É, por que você não chama o Wesley Zop de Benjamin Button e vamos ter um curioso caso? Isso conquista qualquer pessoa. Eu queria dizer que eu tenho uma especialmente pro Douglas. Oh, obrigado. Com uma bundinha dessa, você tá convidado pra cagar lá em casa. Ele vai, hein? E olha que ele vai. Só espero que chegue no banheiro. Falou ganhar em casa. É, então, eu já imaginei toda a casa à minha disposição. Tá na comieira. Dá aquele que entope a calha. Na casa. Na casa. Que fica pendurado na pontinha da segurança. Vai ó, você pode chegar também assim, ó. Ô Douglas, eu quero ser o maracujá, só que sem o mara. Você gosta de cantada de fruta, né, Anderson? Ah, acho legal. Você chega assim e fala, vamos brincar de estupro? Não. Ah, já entrou no clima. Essa que pariu. Essa é o Anderson Negão que mandou. Wesley, você é igual ao meu cartão de crédito. Como assim? Fico torcendo pra você passar. Tá bom. Sem limites. Eu achei que era isso. Uma grande dívida que sem eu tenho. Sem limites do sexo. Você gosta de seriado, Douglas? Gosto. Então qual que é a próxima temporada da sua calcinha pra eu baixar? Nossa. Essa é essa da vergonha da existência humana. Mas tudo bem. Pra fazer uma lei pra começar a proibir esse tipo de coisa. Né? Que ideia. Falar, a lei, cara, não cumpriu a lei. Mas porque o garoto vaca não me chama de pequena empresa pra eu mostrar o meu grande negócio? Mas chama? Galéu. Fica rica e ozola. Existe Star Wars e Star Trek, mas o que eu quero mesmo é estar com você. Oh. Oh, eu tô falando. Funciona. Deu certo. Ô, oh, vaca. Lá na sua casa... Mas peraí, é a velha temporada de Star Wars? É a maior... Que aí, né? Tem que balancear, tem que ver se tá dando... Ô, Vaca, lá na sua casa você tem lápis de cor? Tem. Que bom você me empresta pra colorir nossa amizade. Nossa! Essa eu caí! Essa deu certo. Tem uma religiosa. Você fazer com as irmãs. Esse é um cara ético. Irmã! Não sou o demônio, mas quero te possuir. Ó, oh, fica legal isso aqui. Fica legal. Nossa, vai atrair tanta gente. Sim, sim. Vai dar certo. Vai dar certo. E você, Douglas, por acaso trabalha no Subway? Já trabalhei lá. Não, é que você fez 15 centímetros virar 30. Nossa. Esse é de mentiroso. Você fez, eu ia falar, você fez 3 virar 5. Ia ter graça. Não, 1,5 vira 3. Esse tenta ganhar na blefada, né? Na blefada, depois... Depois que já tá lá mesmo, isso aqui, né? É, tudo bem. Ó, eu não sou do Masterchef, mas posso te preparar um pênis a molho branco. Eu não sou biscoito, mas posso ser seu passatempo. Oh, sim. Você não é peru de Natal, mas meu pino sobe toda vez que você tá pronto. Olha, essa aqui é bonitinha, ó. Sua mãe é uma pizza grande porque eu te achei um brotinho. Oh, achei que a mãe da pessoa dava pra hoje. Pode ser. Era por isso. É redondo e dá pra hoje. Mas aí, Zobre, por que a gente não brinca de nuvem? Nuvem? Como que é essa brincadeira? Eu fico nu e você vem. Aquele momento da festa que você tá tão desesperado. Você já usou todas. Né? Mas dá certo, né? Então você dá aquela cuspida no ombro da pessoa e fala: vamos lá tirar essa roupa bonita. Oh, aí sim, hein? Bem digno. É por isso que você quer. Por isso você tá sentado lá na goteira. É a mesma coisa que ela fala, você quer ir lá em casa fazer um sexo e comer uma pizza? Tô louco, claro que não. Por quê? Você não gosta de pizza? A roupa tá bonita em você, mas ia ficar muito melhor amanhã de manhã no chão do meu quarto. Essa roupa tá muito bonita em você, mas ia ficar muito melhor em mim. Se sua roupa é feia, tira ela agora. Mas aí, Zobre. Pois não? Não sei com quantos paus se faz uma canoa, mas seu pai fez um avião usando um só. Sabia. Mas acho que não vai ver complexo. Você elogia o pai dele de jeito mesmo. É pra engenheiro. Eu acho que você não deveria falar assim da minha irmã que é casada. Se a gente é o que a gente come, eu quero ser você, Gabriel. Você não é, não é a Lady Gaga, mas me chama de Alejandro que eu te dou meu telefone. Olha só. Oh, esse é pra quem conhece música. Essa daí é pra quem está no mundo pop. Sim. Ô Gabriel, você é vampiro? Não. Porque você poderia ser assim, você me chupava e eu te pregava a estaca. Violenta. A finesse dele, né, cara? Isso olha, chama conquista. Não sei se você conseguir alguém com essa. Eu acho que nem. Mas acho que nem no puteiro eu quero conseguir com essa. Prazer, Wesley. Febre. Mas por que febre? Febre tifoide. Puta, isso aqui, mas a mendiga fica com vergonha. É uma biológica, o cara tem que saber biologia dessa daí. Douglas, e todos os peixes do oceano, só você usaria a vara. Obrigado. Exclusividade. Me senti especial nessa. Gente, me senti especial. Riu muito, gente, pô, eu caí nessa. Acertou todo o silêncio. Essa foi legal. Quando fala vara, todo mundo pensa. Essa é boa. Essa vara é legal. Vara vende. Vara é um negócio que vende, as pessoas compram. Vara é um negócio que vende. É uma ideia que vende pra vara. Quando fala vara, já parece um negócio imponente. Fino, porém grande, né? Então já. Sim. Meu tesão por você é igual diarreia, não dá pra segurar. Percebo que caíram, né? Percebo. Eu já tô ligando aqui pra polícia. Se você fosse um peido, às vezes, eu nunca te soltaria. Se espera. Ó, você não é faixa de pedestre, mas se eu te pegar, eu te atravesso. Oh, essa daí é... O cara é ousado. Essa daí é do DJ Biel, MC Biel. Garoto vaca. Você não é Lego, mas eu queria te montar. É Essa é suave. Mas acho que essa, a pessoa cai sem saber. Sem saber que caiu nessa. Essa tem uma sensibilidade de estimador. Sensibilidade de estimador. Estou indo atordoado ainda com toda a inteligência. Ah, agora que eu percebi aqui que o Douglas é escoteiro. Por quê? Você me deixou com a barraca armada. E essa daqui é pro Wesley Zop, que usa moletom. Ele... usa o moletom. Ele usa calças de moletom. Ele... Gata, com você até o meu moletom fica durotom. Wesley Zop. Você deveria usar uma calcinha de força, porque sua bunda é uma loucura. Eu fico pensando na pessoa que fala isso, esperando dar certo. Não, como assim? É batata que vai dar certo. Garoto Vaca, me chama de juiz, que hoje eu tô querendo resolver nosso caso na vara. Seu lindo. Oh, a vara aí de novo. Ai, a vara já caiu. A vara nasceu. Convenceu. A vara veio. Não sei se foi o juiz ou se foi a vara que vendeu, então por isso eu vou tentar. Tudo. Gabriel, você quer ser um juiz de futebol profissional? Não. Não, porque ia falar pra você soprar meu apito. Nossa, é, mas essa eu não vendo, porque apito dá impressão não, que, mas, que é pequeno. Além de ser pequeno, você vai soprar e sem barulho. É, né? Quem então, sabe. Furada. Não. Mas essa agora você reconquista. Você é do Cartoon Network? Não. Porque é apenas um show, né? Essa piada é cantada de pessoa que tem 12 anos. Né? Que isso? Mas fica a dica aí. Aqui é um podcast de família. É um podcast pra todos da família. É. Até pros cozinheiros. Como assim? Que gostam de carne moída? Você gosta de carne moída? Ah, eu gosto. Então vem ralar coxa comigo. Oh, não. Não sabia que ele era leproso. Ô, Gabriel, você é um anime? Não. É, Yu Yu Hakusho, hein? Oh, meu Deus. Quando eu escrevi, eu tava dormindo. Já. Desculpa, gente. Gabriel Asmar. Você foi feito do George Foreman Grill? Ele tá patrocinando? É, ele tem CNPJ. Porque você está suculento e sem gordura. E você, Douglas, gosta de linguiça de porco? É, gosto. Então aproveita que faz 3 dias que eu não tomo banho. Essa! Essa foi de 3 dias de mendigo. Peraí, que eu vou vomitar, né? Nossa! Mas, Gabriel, você gosta de polenguinha? É, não tô vendo vontade. Aproveita que foi 3 dias que eu não tomo banho. Tá cheio de esbag, mano. Mas, Zop, eu tenho uma maleta. Gosto. Então você vai adorar minha virilha. Essa não tem como não conquistar. Embaixo da minha unha. Essa não tem como não conquistar. Por acaso, garoto vaca, você é um desenho? As de pedófilo. Eu acho que não. Mas pode deixar que eu te traço. Wesley Zop, você que é técnico de informática, ah, sim. Você pode me chamar de Windows Media Player e falar que eu sou um bom reprodutor pra você. Mas sabe, achei você... que era porque dava pau. também. Mas você me chama de Windows 10 que eu dou pau. O Gabriel, bem que ele podia usar uma camisa de futebol personalizada, né? Assim eu saberia o nome e o número dele. Vocês vão captar. Calma que vocês entendem. A vara entendi, vamos lá. Toca uma vara no meio. Olha a vara. Vamos fazer de novo. Olha o número e vara. Você podia usar uma camisa de futebol, Gabriel Asmar. Porque ali a gente ia saber o nome, o seu número e te passar a vara. Nossa, aê! Muito melhor. Uma muito camisa melhor. De pescador personalizada. O colete salva-vida personalizado. Só falou em vara, mas puta, essa foi boa, hein? Garoto Vá, você é um roteador Wi-Fi? Peraí. tô tentando me recuperar. Não, tranquilo. Não, eu não sou. Porque tava rolando uma conexão entre nós. Que podre. Tá bom, mano. Essa foi muito podre. Eu vou me pegar pra usar. Tá bom, não, peraí. Minha casa tá muito ruim. Peraí. Podia ser... Tava tendo uma conexão com a minha vara. Vara rapadura. Sensacional, cara. Sensacional. Essa foi muito boa. Vara rapadura. Wesley Zop. Pois não? Quando você nasceu, o médico não bateu no seu bumbum. Ele bateu palmas pra você. Aconteceu mesmo. Na verdade, bateu palmas pra minha mãe de tirar perto do normal um neném de 9 quilos. Na verdade, foi pra ela. Aliás, dois bebês, né? Que tinha o Tavinho. O Tavinho já tava lá. Eu tava no Tavinho, depois... Então, vai só, trocando com o tempo. Sua mãe não merece palmas, merece Tocantins inteiro. Geografia. Isso é pra quem, mano? Geografia. É. Lógico, você aprende a disciplina, piadas geográficas, dois, né? Sim. Não, essa aqui vai conquistar o Exlesop. Exlesop, você não merece palmas, você merece a minha vara! Puta que a vara é rapadura. Você merece Tocantins, daí silêncio, com algumas varas. Tá bom, ficou legal. Né? Para vende, cara. Vai, é um negócio que... Ou pra aquela que não é tão bonita assim, né? Mas você tá desesperado, você fala... Tira zica. É, gata, você não é garçonete, mas já serve. Não, a pessoa vai se sentir bem, hein? É, sim. Se eu tô me enganar... Exagerado. Ó, você não é cocô de pomba, mas deve ter caído do céu. Isso é legal também, né? Caiu em cima da minha vara! Ai, sim! Essa pergunta é quando que uma pomba cagou na sua vara? É. Esquece o Dragon Ball, vem procurar minhas duas esferas, Wesley. Oh, essa foi pra atacar sete esferas. Essa foi pra atacar o Gabriel. Essa não foi foda. É, oh, esse... Pintado, você é um peixão mesmo, que até envergou minha vara! Para dar certo. Não, mas não, não fala peixão. Pra conquistar, você tem que falar pra menina. Você é uma baleia. Chegou a envergar minha vara. É. Você não é dos palmares, mas que lombo, hein? Você não é árvore de Natal, mas eu esperei o ano inteiro pra te montar. Já montou? A palavra pra montar é meio violenta, né? Não dá. Você não é o Oceano Pacífico, mas eu gostaria de te cruzar. Oh, aí, tá vendo? Que era romântico. Com uma vara. Oh, me chama de agricultor que eu vou plantar mandioca em você. Ou... Me chama de agricultor que eu vou plantar bambu em você pra fazer varas. Ai, certo, aí vem de melhor essa piada. Vou te chamar de Mario Kart, assim você pode rodar na minha banana. Wesley Zop. Pois não? Quer ser meu campo de futebol para eu fazer um cruzamento na sua grande área? Que legal, isso é o cruzamento, a palavra cruzamento também vem de bem. Cruzamento fica legal. Acho que melhor que as montadas. As montadas não... Cruzar acho que fica melhor. Cruzar com vara, então, vai dar certo. Isso aqui é pra minha digníssima. Ó, Thaís. Gata, seu nome é Thaís? Que você tá espetacular. Inclusive foi assim que eu me introduzi a ela. Seu nome é Thaís? Ela, sim. Já falou. Acabou a coragem. Estudaram 3 anos juntos. Minha primeira cantada foi assim. Eu cheguei e falei pra menina, eu falei assim. E aí, menina, você gosta de água? Ela falou sim. Aí eu respondi, então tem ali, ó. Só sabe aí que ele tá na geladeira pegar. Porque eu sou 70% água, mas você queria falar isso. Então era pra ter falado algo assim, né? Você vê como que eu travo nessas horas. Mas fica a pessoa nossa, ele me informou o lugar, né? Tá. Obrigado. Apesar de você estar na minha casa, né? Eu sei que ela... Wesley, seu nome é Inês? Não, por quê? Porque sua beleza é inexplicável. Você quer inesquecível. pode ser também. Inesgotável. Inesgotável. Oh, cara, as Inês aí vão fazer sucesso. Douglas, você não é uma buchada de bode, mas toda vez que eu te vejo, eu quero te comer. Obrigado. Eu gosto de buchada de bode. Essa daqui é pra meninas que querem usar com menino. Ah, é? Você tem essa opção? Não, que legal, não, que legal. Pode ser meninos com meninos. Também. Qual o meu menino? É, sim. Porque... Ou se não, se você gostar de um fio terra, pode ser. Então me chama de triângulo retângulo e vem conhecer o meu reto. Ok. Próximo. Tá bom. Ou também o cara que tem... O cara que tá chamando pra ser o passivo, né? Pelo que você tava falando aí. Podemos observar que vara vem de bem, mas reto não vem. Eu vou tentar um outro termo. Vamos ver. Você não é pedreiro, mas pode ir lá em casa tampar um buraco. Eu acho que buraco vem de bem que ganha. Buraco, tenta buraco. Buraco. Dá tempo de sair do podcast. Dá tempo de cortar minhas falas ou mudar meu nome, né? Uma católica agora. Você não é Aparecida, mas Nossa Senhora, hein? Nossa Senhora. E você não é pintor, mas poderia dar uma pintada lá em casa. Agora começou. Pra todas as idades, pra todos os gostos. Pra todos os gostos, né? Você não é técnico de TV a cabo, mas só deixou meu canal aberto, hein? Pra ajudar as meninas também precisa. Me chama de Silvio Santos e vem abrir minha porta da esperança. Nossa, viu? Não, a mulher que chega assim. Aí, ó. Então. Ô, Douglas, você tem cu de porca? Por quê? Porque meu pó de rosca... Funciona, funciona. Acho que fica legal. Conquista. Você é tão gostosa que se você estivesse em cima de uma carroça, eu começava chupando um cavalo. Então você me chama de sorvete. Se você pega no meu cascão e lambe minhas duas bolas. Não posso fazer isso. Fala casquinha. Ele pega a casquinha. Não, não, o cascão tudo bem, mas só uma bola. Mas então. Por quê? É verdade. Mas me chama de pescador e pega na minha vara. Você não, a gente não tá na Idade Média, mas podia dar uma cruzada. É, eu acho que combina, tá? Fazer uma cruzada. É, pá. Eu não sou podcast Churume, mas eu quero alegrar o seu domingo. Olha isso, cara. Por isso que a gente chama esse ainda cara. Ainda bem que a gente chama ele. Tava fermentando. Ou segunda, ou terça. É. Agora com um pouco de crítica, mas ainda quero chegar. Semana inteira. Pra todos. Não dá pra saber o certo, não dá. Porque o relacionamento não pode cair numa rotina, né, Wesley Zop? Não pode cair. Não pode cair, por isso que não sabemos que dia que é lançado esse podcast. Ah, sim, você queira mal cantar. Não. Mas Wesley Zop, sua mãe te expulsou de casa e você foi morar num açougue agora? Não, por quê? Porque você tá um filé. Obrigado. Faz diferença ele ser a piada da coisa do bife. Tá? É, exato, só ligação. Ela tem inimigos, né? Porque você pode tomar das cantadas numa noite, né? Então o cara, ó, o cara vai tentando. Pra finalizar a minha parte, Gabriel Asbar, você não é cimento, mas com você eu quero algo concreto. O cara falou pra ficar bonito no final. Mas esse concreto tem armação? Ou você só jogou ali? Concreto armado ou como, né? Não, aqui é armado, aqui é armado. Não é, não vou contar a mentira do Sam de 30 centímetros. Mas dois eu garanto. No frio ainda? É. É. Dois, vai. Fala dois. Pra falar alto. Né? É, tá arredondado. Pra arredondar já que é 0,2. É. Muito bem. Mas aí, Zop, só a última cantada aí. Me dê um beijo, seu... Mas filho. Antes! Ah, filha da... Espere! É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica! Não! É aquele momento que todo ouvinte espera. O momento que os convidados vão olhar no fundo dos nossos olhos com o olhar de verdadeiros cantadores e chavecadores e irão fazer uma pergunta polêmica esperando a verdade, nada mais que a verdade. Thaís, você começa. Qual é a pergunta polêmica? Pergunta polêmica. Vamos lá, já que estamos aqui nesse momento de cantadas. Qual foi a melhor cantada que você já usou? Que eu já usei. Deu resultado. Deu resultado. Resultado positivo. Resultado positivo. Ah, sim. Então pode começar, Wesley Zop. Uma que funcionou. Ah, eu posso falar que usei com a eleita dos meus afetos, que vamos estou ver com ela até hoje. Hoje temos uma filha, graças a Deus que puxou a mãe. Óbvio. Porque Deus sabe o que faz. Quando minha filha nasceu, eu comecei a acreditar em Deus, porque eu falei, não, deve ter alguém que controla essas coisas. Porque numa mistura sai só a mãe. É, eu falei, mágica, é. Deus sabe o que faz. Mas tudo bem. Que quando estávamos no Xaveco ali, no Chavax. Ah, você fala em outras línguas? Sim, sim. Não, menos a língua dos animais. Sim, que... eu sou perito. A gente tinha uma canção, só que ela não sabia se ia ficar comigo ainda, porque não sei porquê. Você não, não, não sei como é, estou dúvida. 15 motivos sem pensar. Sem parar na pena, mas tá. Mas eu espalhei vários versos da música que a gente se comunicava por pontos que ela passava aquele outdoors dia. Outdoors da cidade. Não outdoors, porque eu não tinha dinheiro pra isso. Mas pontos que eu sabia que ela passava e aí foi vamos isso. Vamos dentro da casa dela. Invadir a casa no dela. No açougue, na testa do açougueiro. Mandaram usar isso aqui. Sim, no cu do cachorro dela. Ela vai ver uma hora. E ele como chorando lá que na casa do outro namorado dela. E por aí vai. Então, sei lá, fica legal. Hoje estou aí, né? Mas deu certo? Deu certo, hoje estou. Graças a isso deu certo? Ah, foi uma partida cantada, né? Talvez a minha capacidade de mexer a orelha esquerda influencie as pessoas. Também. Excita, né? Eu ter sequestrado a família dela. E com a condição de só soltar se ela ficasse com você? É, pode ser. Um bom chaveco também. Então, mas foi aí isso que eu fiz. Bonito. Obrigado, cara. Obrigado. Como todos sabem, isso está em público, isso está nos jornais. Não foi eu que chavequei a Bruna, e sim a Bruna que me chavecou. Óbvio. Você é um deus grego. Não, não por isso. Não, ou pelo menos tem a idade de um deus grego. Aí sim, eu descobri dos três deuses gregos na tua mesa. Um deles era o Baco. Não, que já só pela que, dica, né? Já que ele não conheceu pessoalmente, ele comeu a estátua. Por isso que pesa mais. Um dia estávamos num evento do Barco Escola, aqui em Americana, São Paulo, e fazemos parte de um grupo de palhaços que fazem atendem entidades, hospitais e tal. E estávamos lá, ela chegou pra mim. Na inocência, eu achei que era na inocência dela. Sim, sim. Você é um cara inocente. Não, eu também estava inocente. Ele não sou totalmente inocente, porque inocente tudo que vê põe na boca. Você é 90% inocente. 99%. Só o que você encosta a mão, você põe na boca. Aviões. Põe a comer, é tudo que é na boca. Ela chegou, ela falou, por acaso você está esperando ônibus aqui? Eu falei... Não tinha sentido algum. Você estava no meio do barco? Estava no barco. Eu falei, não, por quê? Por que você está no ponto? Eu falei, putz, isso me conquistou. Ah. Isso me conquistou, foi isso. Foi a coisa mais romântica que você já ouviu, né? Ouvi na vida. Dava pra perceber que Bruna já estava bêbada, achando louca. Que ia ter ônibus no barco, né? Ela já estava louca. Vive louca, vive embriagada. E você, Gabriel Osmar? Nunca tive uma cantada que funcionou. Puta, é isso que a Bia queria ouvir mesmo. É. Mas... Ah, não, vamos supor... Não esteja gravando, Gabriel. Isso é verdade. Mas tá bom, mas como você conseguiu... Uma cantada séria, alguma coisa você deve ter feito. É só o seu charme. Você balança o pau, as mulheres pulam em cima. Não, não. O seu pau vai escolher, sei lá... A urina na rua. É, o deus egípcio, quem ele vai escolher? Aí as minas ficam, ô garra, ô garra. Eu queria dizer que eu não balanço o pau, vamos salvar. Oh, então entendi. Não, eu não preciso falar mais nada. Já entendi. É isso. Você é totalmente ridículo, garoto. Obrigado. É um mentiroso caluniador. Mas espera aí. E vocês dois? Como que aconteceu? Quer falar só que é mais função sua? Não foi com o não, não foi com o Fala que foi, fala que não. Foi a dele. Ou foi? Foi com você. Ah, funcionou. Que mais funcionou. Eu não sabia que era uma cantada até agora. Mas eu também não sabia que era uma cantada. Mas funcionou. Daí você falou, serve de cantada. Serve de cantada. Vai que cola, né? Nossa, eu descantei ele. Nossa, não acredito. Não, agora tem que levar isso. E pode acontecer também de... E às vezes você não querer cantar a pessoa, mas daí você fica pensando, será que a pessoa pensou que era uma cantada? A pessoa tá necessitada. Né? É, daí você fica assim, não, mas se ela pensou que foi uma cantada, foi uma cantada. Então, na verdade, ele pensou que foi uma cantada. Mas não era. Não era. Mas conte pra nós. Ela falou, que oração, né? Ela falou, que me quer. É. Que cabelo... Que cabelo de bosta. Ah, tá me desejando. Cabelos férteis, é isso que ele tá falando. A gente éramos amigos, né? Amigos mesmo? Amigos. Era verdade isso? Era verdade. Então tá bom. E aí a gente tinha passado uma tarde juntos ali, conversando. Como amigos ainda. Como amigos ainda. Mas ao vivo ou online? Ao vivo. E diferente. Vintage, gente. Vintage. Old school, old school. Isso. E como éramos universitários na época, então a gente foi... Ele ia voltar pra casa de ônibus. Romântico, né? Isso. Romântico. E aí eu fui até o ponto de ônibus junto com ele. Oh. E aí teve uma vez que ele falou assim, ah, mas a gente não tem foto junto. Nossa, não, que... Pera, vamos voltar. Que desgraçado. Ele é liso. Nossa. Vamos o meu pau de cima. Tira a foto com o meu pau de cima. Ah, não, minha vales. Se eu tivesse usado essa, ela não tava aqui. Esse vaca é liso, cara. Nossa. Ou você tinha alugado. É o garoto bagre, é o garoto bagre. É, ensaboado. Sim. Pode ter sido... E foi isso. E aí depois tirou a foto, aí continuou pertinho. Não. Aí eu dei uma olhada, assim, fiquei olhando. Falou. E ele me beijou. Oh, nesse momento. Oh. Rapaz. Oh, mas funcionou, vai. Deu certo. Na verdade, ela não sabe ainda. Mas a minha cantada foi anterior a dela. Qual foi? Como foi? Que não colou, pelo jeito. Não, deu certo. Que ele foi de carro. Ele tinha parado o carro. Ele tinha parado o carro na outra esquina. Ele pegou o ônibus pra descer na esquina da frente. Eu tinha acabado de chegar da faculdade lá em São Carlos. Aí cheguei em casa, comecei a lá conversar, entrei na mesinha, comecei a conversar com as pessoas e comecei a conversar com ela. E a gente começou a conversar, falei assim, vamos ver o que acontece se eu fazer isso. Falei, ah, faz tempo que a gente não se vê, não sei o que. Oh. Você não quer que eu vá aí? A gente faz tempo, a gente vai lá e conversa, coloca o papinho. Fala coisas... Passar uma tarde junto e tirar foto no final. Eu acho que inclusive foi por causa disso também. Foi pra tirar foto? Não, acho que não. Não foi. Não, lógico que então... não. Ninguém engole essa. Ah, você quer que eu vou na sua casa tirar foto? Mas eu falei, vamos conversar, não sei o que tem. Ela falou, vamos. Mas só foi vocês dois ou? Só nós dois. Você nem achei que era um grupo de amigos? Não. Esse vaca é liso. Esse vaca, cara esperto. Foi a única que deu certo, então. Na sua vida? Na minha vida inteira. Não foi, eu acho. Não. A que vale a pena foi essa? Foi. Fala que foi. Fala que foi. E sua pergunta polêmica, garoto Fábio. A minha é exatamente o contrário da dela. Qual foi a pior cantada que você já fez aqui dos piores resultados? Ou que deu o pior resultado? E esse daqui riu já, o Gabriel já riu. A pior cantada. Agora ele pode falar, pelo menos. Eu só queria dizer que quando você falou a melhor cantada que você deu e deu certo, o Wesley falou da mulher dele. Foi ele. É, que verdade. Aquele então vocês me criticaram, só que não sei, né? Não é porque você só tem uma bola, você não tem confiança naquilo pois que você é. Falar que eu vou mentir minha cantada e falar que ela fez a cantada. Mas então eu vou dar uma de Wesley só pra falar a pior que eu já tomei, porque a pior que eu já fiz eu não lembro. Mas posso falar a pior que eu já contei? Já contei nesse podcast. Uma vez eu estava andando à noite, numa madrugada, voltando pra minha casa, parou um carro do meu lado. E o cara abaixou o vidro e falou, nossa, que bela noite pra se fazer uma gulosa gostosa. Era uma pessoa legal. Mas foi gostoso ou não? Eu fiquei não muito fiz. Triste que você não me respondeu direito quando eu perguntei isso pra você. Não fiz, porque, pô, o cara nem me leva flores, nem o cara... Ô, cara, isso daí é um homossexual machista, cara. O cara acha que manda uma dessa pra mim e eu sou obrigado a fazer a gulosa gostosa? Não. Não, mas talvez você iria receber. Não, é, sei lá. Eu devia ter especificado melhor. Quem depois, sabe? Você perdeu. Depois que eu já fiz, não adianta querer. Mas essa foi essa. Eu achei bruto, cara. Eu achei... Falei, por isso que o cara não consegue ninguém. O cara manda uma dessa. Ah, me trazia flores, bombons. Salgado? É, o salgado. Um bolado de presunto. Aí sim, mano. Uma coxinha franca tupiri. Cara, sei lá. Eu vou comentar então uma que deu errado, mas porque ela já tinha dado certo. E eu falei, achei que era... Era unânime. Achei que era o truque da manga. Porque às vezes, você acha que foi por causa da sua cantada. Mas só foi porque você era o Tirazica. Talvez, exato. Sim. Já era uma. Ela já estava destinada a falar: não, vou sair com ele. Não importa o que ele fala, não importa quão bosta ele seja. Sim, sim. Então você acha que aquilo foi graças a você? É. Estávamos conversando no MSN também, meio vintage, sim. Vintage. Porque hoje em dia ninguém sabe o que é MSN. Não. Daí uma menina falando pra mim: nossa, Wesley. Faz tempo que a gente não se fala, faz tempo que você não passa aqui em casa. E eu falei, ah, se eu for passar na sua casa, é só pra eu sair com você. Né? Daí ela falou, então pode vir. Que daí a gente sai. Eu falei, o quê? Nossa. Achei! Sou um deus grego! Achei! A palavra mágica! Não, eu falei, tô indo aí! Fui, daí eu falei, eu fui usar isso várias vezes depois, nunca mais deu certo. Eu vou passar na sua casa aí pra sair com você. Ah, o que, que você acha que eu sou? Oh, porra, deu tão certo, cara. Você é um ridículo. Sim, ridículo. Você é um ridículo. Mas é assim que a gente aprende. E aí, Gabriel Osmar? Quando teve um evento assim memorável aqui na região. Ah, já sei o que você vai falar. Lojas americanas no Tibre Shop. Ah, achei que era... Ah, não, achei que era quando o Aguinaldo Timóteo veio. Eu achei que era uma... apresentação de uma banda que se chamava Meia Lua e Soco. Ah, eu achei que era uma exposição de... selos. Mas foi a inauguração da Lojas Americanas no Tibre Shop. Caramba. Veio... Rolling Stones tocar. Eu tinha uns 14 anos por aí. E daí tava uma muvuca, um empurra-empurra, não sei o que, naquela algazarra ali. Teve uma mina que esfregou os peitos na minha cara. E daí ela virou pra mim e falou desculpa. E eu respondi, eu que agradeço. É, foi isso. Acho que não deu resultado nisso. Não. Não, deu resultado por uma semana. De homenagem. Foi uma época que eu falei, vamos tentar, vamos ver se eu sei fazer esse negócio. Ah, sim. Porque eu, rapaz muito tímido, não fazia isso. Tava com 30 anos. É negócio de água. Estava na faculdade, fui numa festa de ciências sociais. Primeiro ano de faculdade, você tá todo pimposo, passou lá, calor, vento sem lixo. Sim, cabeça raspada. Não, não tava, mas eu já tinha perdido meu cabelo comprido. Já. Ah, então meu metade do meu charme ficou força. Nossa, tem cabelo lindo. Então eu fui lá, vamos ver como é que eu me saio nessa daqui. Comecei lá, entrei na festa, comecei a conversar com uma menina, papapá, tava indo bem. Eu achava, porque você já se Você falou, ó, tô goleando. Nossa, goleando. Tava indo embora, tá ligado? Não sei. Aí uma hora a gente se dispersou, porque daí era já pra ter me tocado, me toquei, ótimo, genial. É. E depois a gente se trombou de novo. Aí eu falei perguntei pra ela, o que você tá procurando? Ah, tô procurando uns amigos. Eu falei assim, você podia estar procurando outra coisa. Ela falou, eu falei... Você podia estar procurando outra coisa. Ela falou, para! Ela respondeu, você podia estar me procurando. Ela só olhou, sorriu e foi embora. É, se você tivesse falado vara, eu teria dado certo. Faltou conhecimento empírico aí pra você. Foi. Aí nunca mais eu fiz cantada. É. Até a Thaís. Sim, sim. Boa, gostei. Isso aí. É assim mesmo. Boa, político, esse cara é político. E você, Thaís? No! Pois a única vez foi com vaca. Muito bem, muito bem. Foi um centro de aprendizagem. Isso, passou um de um é sempre atiradora de elite. É. Mas nunca te passaram uma cantada ruim, tirando essa do vaca da foto. Mas essa você aceitou. Não, por que ela aceitou? Porque já tava afim. É. Não porque, graças ao que ele falou. Porque ela nem morava ali, ela morava perto dele. Ele não ia ter que ir de ônibus. Ela nem pensou assim, nossa, esse cara gosta de fotos, então eu posso ficar com ele. Não foi assim, ela... Quem sabe perto ele me agarra, já que eu passei a tarde inteira ali no procurando os amigos. E toda vez que eu encostava no ombro dela, ele falava, não encosta em mim, nojento. Então quem sabe. Mas fala, Thaís, você já deve ter tomado uma cantada. Não, só muito. Então, mais uma. Antes de namorar com o Paulo, claro, lógico. Claro, depois ninguém mais fez nada. Ninguém nunca mais fez. E aí? Ah, me marcou bastante foi a do Itaú. Ah, é? Isso. Ah, é. Que ela contou pra mim, eu contei pra vocês. Ah, sim, é. Sim. Que funcionaria. Funcionaria. Mas assim, funcionou. Opa, não funcionou. Não, né? Funcionou. Não, funcionou porque... Não foi legal. Tá tranquilo. Tá tranquilo, gente. O que funcionou? Por que eu não sei isso antes, pô? Não, isso funcionou porque quebrou o gelo. Porque não é uma coisa que você tá esperando. Ah, feito pra vocês. Mas você tá falando da propaganda do Itaú. Você foi lá e abriu uma conta do Itaú. Isso era o gerente. O gerente tava com a prancheta. Eu sou do Itaú feito pra você. Ah, uma cantada de novo. Não, não. Não, eu sou o gerente. Mas uma que eu acho horrível é aquela do anjo. Tipo, cadê sua asa? Você acabou de cair do céu. Não. Então as pessoas usam isso mesmo, então. Sim. Não, eu acho que essa sim. Daí eu já olho e falo, não. Não, sem cantinho. Não, pensa um pouco mais. Ela já olha assim, mais. Faltou vara. Asa não vende, asa não vende. Muito demodê, muito demodê. Tô pensando aqui, se quando ela viu meu nick de garoto vaca, ela liga. Garoto vara! Pode ser. Pode ser. Eu usei o apelido errado durante todo esse tempo. Por um erro de digitação, podia ter sido vara. É, porque quem ia se auto-apelidar de garoto vaca? Não faz sentido nenhum. Agora garoto vara faz mais sentido. Aí sim. Então chegamos ao fim de mais esse episódio que provou que se esses merdas que aqui presentes todos conseguem ter um relacionamento, você ouvinte também consegue. Viu, Jardel? Você... Os caras e ouvinte, menos um. Chegamos a três agora. Brincadeiras à parte, gostaria de agradecer principalmente a presença dos nossos convidados. Garoto Vaca, na próxima vez que vem aqui, já pode pedir música, porque já participou três vezes. Aí sim, hein? Já coloquei música hoje. Mas ele já até colocou a música. Aí ele pediu. Vai pedir. É, né? Ele vai pedir pra você colocar. Colocarei. Ele vai falar, ó, não sou DJ, mas vou colocar em você uma música. Muito bom. Me coloca vara aí. Uma música que fala de varas. Já vi. Tudo bem. Eu gostaria que vocês falassem seu tchau, lessem esse escrito aqui onde vocês agradecem pelo convite e falam que gostariam de ter participado. Muito obrigado. Adorei participar desse programa. Voltarei mais vezes. Eu gosto das pessoas espontâneas. Sim, a naturalidade é a melhor coisa. Gostaria de agradecer aqui ao cara, a pessoa que faltou aqui também, que me deu a oportunidade de participar mais uma vez, cometer mais um erro, colocar mais uma vez o podcast de burrice. São três participações. Três participações pra continuar. Hoje o Vaco empata com o Anderson Negão, hein, cara, de participação. Sim. Temos que fazer um gráfico ali de participação. E com o Juliano Spinelli também, não? Sim. Não, acho que Juliano foi duas, ó. Foi. Acho que foi três. Ah, foi três. Foi três. Então, três dementes que não sabem analisar o que fazer da vida. Exato. Tem que ajudar os amigos, né, cara? Exato. É isso. Muito obrigado. Quer que eu fale mais alguma coisa? Não sei. Já terminou de falar? Ah, eu acho que já terminei. Fala um tchau. Fala um tchau. Fala tchau pra você na hora que você estiver ouvindo. Ah, é verdade. Nossa, isso é sensacional. Porra! Isso mesmo. Paulo, você que está ouvindo agora, tchau pra você. Caramba, mano. E pare de ficar ouvindo ininterruptamente todos esses podcasts todos os dias. Precisa e trabalhar. E pare de ficar ouvindo segurando o pinto, né? Você está no meio do trabalho, cara. Pare com isso. São Paulo do passado. Você tem que pagar o apartamento, porra. Não alugar. Não pode a conta pra Thaís que você tá alugando. Não pode perder o emprego agora, caramba. Seu chefe já te ameaçou. Olha pros lados, cara. Eles estão te vendo. Se ele vier mais uma vez ali no seu histórico, esse tal de Chorume, ele vai te mandar embora, ele falou. Inclusive, já indiquei várias vezes o Chorume já. Caramba. Por isso que ele tá sendo quase mandado embora. Eu vi que aumentaram as denúncias lá no nosso site. Obrigado, Vasco. Obrigado. Muito bem, aqui. Antes de ir embora, eu gostaria de fazer uma indicação essa semana de um podcast que eu ouvi e achei sensacional. Vou começar pelo nome, Wesley Zop. Sensacional Cast. Não! Pelo nome? Um podcast honesto, penso eu também. É um podcast que se chama Curva de Rio. Então todo mundo sabe que na Curva de Rio não para sempre só coisas boas. Então é um podcast engraçado. Eu ouvi lá um episódio sobre lesões no futebol. Temas absurdos. Tá, tudo bem. Eu fico a indicação aí, um podcast engraçado. Ouçarei. Wesley Zop. Fale pra galera aí o nosso e-mail, o Facebook e passe a palavra pra Gabriel Asbar, que falará o Twitter e o Instagram. Muito bem. Nosso e-mail é autocríticas@chorume.com.br e o Facebook é o Lixo do Lixo. É com você, Asbar. Obrigado. O Twitter é @NectarDoLixo. E o Instagram é Lixo do Lixo. Inclusive, Paulo, quer tirar um vídeo? Estou aqui com a minha câmera analógica. Estou aqui com a minha vara de selfie. Esperei por esse momento. Gostaria de agradecer a presença de vocês, ouvintes. Também mande seu áudio lá no WhatsApp, que é o 19994955485, que o seu áudio estará aqui no próximo episódio. Uma boa semana a todos. Tchau!